attention. Cuidado, velho fazendeiro, Jesus é preto. Ele ama os oprimidos e é gênero neutro. Ele olha por aqueles que nasceram no gueto. Ele ajuda o favelado que procura emprego. Ele chora pelas vítimas que foram abusadas por pessoas que pregavam a palavra. Ele não apertaria a mão desses covardes, mas fumaria um baseado comigo. Eu tenho a total certeza que ele iria no show da Pablo e nunca na Universal. Ele não votaria em Bolsonaro e nem em Lula. Ele buscaria alguém legal. Ele buscaria alguém leal ao povo, não mais humano que quer fazer o nome e roubar. Ele cortaria a língua do Dalai Lama caso ele encarnasse como Miyamoto Musashi. Os mano que fuma K9 crack toda hora chamam ele e ele tá lá. O mano ferido acredita que vai melhorar. A ferida vai gangrenar. Ele que ajuda o cracudo a achar o isqueiro, mesmo ele não tendo um. Ele ajuda o cracudo a ver um futuro, mesmo ele não tendo um. A realidade dói e é fria igual eu quando rimo com sinceridade. Ó Senhor, eu não quero machucar quem não merece. Eu sou uma granada. Eu carrego no peito a revolta por não conseguir lidar com meus erros. Tenho a humildade de enxergar como sou pequeno. Então Senhor, me ajude.